G.S.O. Poem, The String of Paris, Colored and Dress. Johnny Taupin, Adagio. Zimbo Trio de Gilberto Gil, Amor de Carnaval. Falso Papete, One Not Samba. Peter Nero, Samba de Verão. Thank you. Harbor Light, Billy Vaughan. Something Better to Do. Bing McPack, Orquestra e Coro. The Flutters, Henry Mancini. Frank Chexfield, Early Morning Rain. Weekend in the New England, Living Strings. Thank you. Pocho e Conjunto dos Almas. Maestria Amor, Cordas Fantásticas. 11:51. Thank you.